para apaixonar os corações. Hoje eu acordei com uma mensagem, seu ciúme disfarçado de bom dia, perguntando se tá tudo bem, mas com um pensamento cheio de ironia. Acalme o coração, pra que insegurança? Agindo assim parece uma criança. Não tenha medo do que nunca vai acontecer. Eu fui capaz de muita coisa, menos de perder você. E o quê? Nunca vou perder você. Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois, é amor. E o quê? Ninguém entende que com a gente é diferente. Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois, é amor. E o quê? E o quê? É amor. Pra que brigar? Você é minha saudade preferida. Hoje eu acordei com uma mensagem, seu ciúme disfarçado de bom dia, perguntando se tá tudo bem, mas com um pensamento cheio de ironia. Acalme o coração, pra que insegurança? Agindo assim parece uma criança. Não tenha medo do que nunca vai acontecer. Eu fui capaz de muita coisa, menos de perder você. Joga a mãozinha. Nunca vou perder você. Amor, amor, amor. Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois, é amor. Ninguém entende que com a gente é diferente. Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois, é amor.